Atenção, gente. Para todos aqueles que estão ligados nesta emissora, o pessoal das ruas ligado no que acontece me pediu para mandar um recadinho dos Grammer Rips. Um recado especial para os guerreiros. Aquele grupo muito esperto. Estou falando dos guerreiros. Agora um sucesso dedicado a eles.